Capítulo 3 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato, no Palácio Real. De volta ao Palácio Real, teve a menina a ocasião de visitar numerosas salas, lindamente enfeitadas com avencas, samambaias e musgos de todas as cores. Viu também a biblioteca, cheia de livros onde os sábios escreveram toda a história do reino. E lá estava, ainda folheando-os, um por um, quando um grilo recadeiro veio chamá-la para o jantar. Foi, sentou-se à mesa ao lado do príncipe e muito admirou o bom gosto com que tudo estava arrumado. Artes da senhora Saúvas, disse escamado. São elas que colhem as florinhas do campo e enfeitam estes vasos. Os pratos eram lindas conchas cor de rosa e as terrinas búzios de brilhante esmalte. Grilos verdes serviam de criados e traziam da cozinha os pratos em que um caranguejo gordo, de avental branco e gorra, ia dando os últimos retoques. Veio uma deliciosa sopa de barbas de camarão e depois lombo de marisco, filé de cigarra, entrecosto de mãe d'água, omelete de ovos de tainha. Para a sobremesa trouxeram mel de jite em pétalas de magnólia e mil outras preciosidades. Enquanto jantavam, uma excelente orquestra de cigarras, piuns e pernilongos afinadíssimos executava lindas músicas compostas pelo maestro Sabiá do Campo. Vieram depois os dançarinos tangarás e dançaram graciosos bailados. Em seguida apareceu um papagaio real que tinha fama de orador. Subiu à tribuna de um poleiro de ouro e fez um belo discurso a respeito da arte de falar. Nesse discurso provou que os homens tinham aprendido a falar com os papagaios e não os papagaios com os homens, como diz a ciência destes. Uma chuva de palmas acolheu suas palavras. O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa Lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio, acabando o recitativo em choro e faniquito. Para destruir essa má impressão, vieram três vagalumes mágicos que fizeram várias sortes, sendo muito apreciada a sorte de comer fogo. Narizinho, encantada, batia palmas a cada novidade e ria-se muito das graças e micagens que o bobo da corte fazia. Este bobo era o caruncho Carlito Pirulito, um corcundinha pegado dentro de um caroço de milho e criado pelo príncipe para divertir a corte. Durante o jantar, sentou-se ao lado de Narizinho e não parou de fazer diabruras e molecagens o tempo todo. E assim correu a alegre refeição, deixando no espírito da menina recordações inesquecíveis. Logo que saiu da mesa, recolheu-se Narizinho ao quarto, a fim de preparar-se para o baile da noite. Para servi-la, encontrou lá Dona Aranha, a melhor costureira do reino, e também várias mucamas formigas. Dona Aranha adiantou-se e disse respeitosamente: quer a menina examinar nossa coleção de vestidos de baile? Com muito gosto, respondeu Narizinho, encantada. As formigas incontinenti abriram os guarda-roupas, deles retirando uma porção de vestidos luxuosos, cada qual mais lindo. Um era feito de céu azul todo enfeitado de estrelinhas, outro de pétalas de rosa com um entremeio de miosótis. O que mais encantou o Narizinho, porém, foi um vestido de cauda feito de teia de aranha e enfeitado com diamantezinhos de orvalho. Não podia haver coisa mais linda e Narizinho bateu palmas de alegria, deixando a aranha toda cheia de si, porque esse vestido era inteirinho obra dela. Ela mesma fabricara o fio, tecera a gaze e ela mesma o cosera. Vejo que a menina tem muito bom gosto, disse a aranha lisonjeada. E linda como é, se for com ele à festa, certamente que será a rainha da noite. E pôs-se a vesti-la diante de um espelho de prata. Penteou-lhe o cabelo à moda do reino, calçou-lhe nos pés lindos escarpins de ouro e nas mãos luvas fabricadas com pelica de pêssego. Deu-lhe depois um maravilhoso leque bordado a raios de sol sobre asas de mãe d'água. Narizinho não cabia em si de gosto e, mirando-se ao espelho, duvidava dos próprios olhos. Serei eu mesma ou uma fada das mil e uma noites? Quando julgou que já estivesse pronta, veio a aranha com vários cofres cheios de diademas, colares, anéis e braceletes, capazes de dar inveja às mais opulentas princesas do mundo. Narizinho escolheu as mais lindas e assim, recamada de ouro e brilhantes, ficou a cintilar como um sol. Está quase pronta, disse a aranha. Quase? Disse Narizinho sorrindo. Pois falta ainda alguma coisa? A aranha respondeu, mandando vir escrinhos com pó das asas das mais raras borboletas e polvilhou-a inteira de azul furta-cor. Que maravilha! O próprio espelho chegou a abrir a boca, espantado de tanta formosura. Subitamente a porta abriu-se e apareceu o príncipe. Senhora, disse ele, a corte reunida no grande salão aguarda ansiosa a rainha da festa. Vinde! E dando-lhe a mão, conduziu-a com grande cerimônia ao baile. Mal Narizinho entrou, pela sala real correu um murmúrio de admiração, muito explicável, visto como jamais aparecer em águas claras criatura assim tão deslumbrante. E começaram a cochichar que, com certeza, era a própria fada dos rios que se encarnara na menina. Algumas damas chegaram a morder os lábios de inveja quando Narizinho passou à frente delas, pelo braço do príncipe, em direção ao trono. E uma feia barata descascada, amarela de inveja, murmurou ao ouvido de uma besoura de pernas cambaias, torcendo o nariz. Nem por isso. Mas um gentil grilinho verde que estava atrás ouviu o desabafo da invejosa e castigou-a, ferrando-lhe uma terrível dentada na perna seca. A barata gemeu de dor, mas aproveitou a lição, ficando bem caladinha o resto da noite. A sala estava que era um céu aberto. Em vez de lâmpadas, havia no teto, pelas paredes e pelos vasos, formosos buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade, lindas flores do campo, arrumadas em festões pelas senhoras abelhas. Em redor da sala, sentada em cadeirinhas de madrepérola, a nobreza da corte, em trajes de gala, esperava as ordens do príncipe. Havia de tudo: besouros sérios, de óculos e casaca preta, baratinhas de mantilha, com miosótis no cabelo. Abelhas douradas, muito finas de cintura, com laços de fita nas asas. Moscas azuis, rãs de todas as cores. Lindas mães d'água, de corpo esguio e leves como bailarinas. Camundongos de colete branco e sapatos de fivela. Borboletas com toucadinhos de gaze. Mariposas mamangavas. Havia ainda peixes de todos os formatos, caranguejos cascudos que só andam de lado, camarões que se atrapalhavam com tantas pernas, mariscos de casca aberta como livros, caramujos que carregam a casa às costas e andam apalpando o caminho com as trombas. Havia até um velho cágado de olhinhos pretos e casca envernizada de novo. A orquestra era composta de cigarras e passarinhos miúdos. Canários, pintassilgos, papacapins, corruíras, viuvinhas. À frente dela estava, de batuta no bico, um sabiá do campo, maestro de fama. Essa orquestra executou as músicas mais lindas do mundo, fados de rouxinol, canções de patativa, barcarolas de Martim Pescador, uma lindeza. Afinal, o príncipe deu ordem para a quadrilha. A orquestra rompeu uma composição do maestro Coleirinha e os cavalheiros principiaram a tirar as damas. Quem marcava era um faceiro Tangará, famoso mestre-sala da corte. Narizinho, sentada no trono, estava doidinha por dançar. Mas a quadrilha passou-se e ninguém veio tirá-la. Logo depois, entretanto, a orquestra rompeu a valsa real e o príncipe, levantando-se, disse à menina: É chegada a nossa vez. Quer dar-me a honra desta valsa? Narizinho, que não queria outra coisa, desceu do trono e, nos braços do príncipe, rodopiou pela sala em giros tão velozes que mais parecia um peão vivo. O cágado, vendo aquilo, cochichou para o caramujo: Se aquele foguetinho te tirasse para dançar, que seria de ti, compadre? Respondeu o caramujo: Talvez me saísse melhor do que um cascudo da tua marca. E cada um riu-se lá por dentro da triste figura que faria o outro, porque no reino dos animais, bem como entre os homens, ninguém se conhece. Terminada a valsa, Narizinho voltou para o trono e assistiu a uma polca dançada por um caranguejo e uma taturana vermelha, muito gorda, de grande faixa de gorgorão na cintura. Apesar do respeito devido ao príncipe, a corte riu-se a mais não poder. E Narizinho chegou a perder o fôlego, porque não havia nada mais cômico do que o senhor caranguejo a pular passos de polca nos braços da senhora taturana, que suava em bicas numa grande afobação. Quando a música parou, a dama nem suster-se em pé podia, de tão cansada, e foi preciso carregarem-na a braços e entregá-la aos cuidados do doutor Caramujo. Depois desse cômico incidente, surgiram nas salas bailarinas libelinhas. Uma azul, outra vermelha, outra verde esmeralda, todas muito leves e nervosas, começaram a bailar, tremendo as lindas asas transparentes. Tão vivos e rápidos eram seus movimentos que aquilo mais parecia um bailado de raios de luz vivamente coloridos. Foi um deslumbramento. Estavam todos no maior encanto, suspensos no ar pela admiração, quando se ouviu o barulho de uma correria em frente do palácio. Eram os grilos da guarda que entravam espavoridos e pálidos de terror. O escorpião negro! Anunciaram eles, arregalando os olhos. O escorpião! Repetiram aterrorizados os convivas. Foi o mesmo que anunciar a peste. As damas nervosas caíram para trás desmaiadas. Outras treparam em cima das cadeiras, gritando de pavor. A taturana, com um ataque de nervos, tombou desacordada nos braços do caranguejo. O cágado fechou-se dentro da casca. Os caramujos encolheram-se dentro das conchas. E bichinho de asa não ficou nenhum que não voasse para o teto. Era tempo. O horrendo escorpião negro assomou a porta do palácio de ferrão arreganhado. Parou, bufou de cólera e correu pela sala um olhar de desafio. Quem é essa pequena humana que ousa penetrar no reino dos animais? Disse ele, trincando os ferrões. Depois, vendo Narizinho de pé no espaldar do trono, pálida de espanto e muito atrapalhada com o seu vestido de cauda, arreganhou um sorriso feroz, marcou-a bem e investiu contra ela. Um grito de horror encheu a sala e todos os olhos se fecharam para não ver a catástrofe. O escorpião negro avança, gingando o corpo. Está já a 1 metro da menina. Um passo mais e a alcançará com o seu venenoso ferrão. Narizinho, desvairada, olha para o príncipe implorando socorro. Era sua última esperança. Escamado, não vacila um momento. Arranca da espada e atira-se contra o monstro. Trava-se um medonho duelo. A fera lança sucessivos botes de ferrão, mas o príncipe apara-os com a espada e, depois de muitos golpes, consegue acutilar a cabeça do inimigo. O escorpião solta um berro de dor e investe com redobrada fúria. Todos tremem pelo príncipe, que corre sério perigo pela desigualdade das suas forças com as de um monstro daquele porte. Mas o príncipe defende-se com heroísmo, arremessando golpes sobre golpes à cabeça do escorpião, embora já se sentisse cansado. E a luta terminaria de um modo trágico se um fato assombroso não viesse mudar a situação. E foi que no melhor da batalha surgiu inesperadamente da cozinha uma bruxa de pano, armada de um espeto de assar lombo de porco. Emília! Gritou o Narizinho, que desde o caso do sapo, no dia da chegada, esquecera completamente a sua querida boneca. Emília, em fraldas de camisa, avançou para o escorpião e zás, zás! Fura-lhe os dois olhos num relance. O monstro dá tamanho urro que o palácio estremece e depois rebola-se no chão, espumando de cólera e dor. Urrá! Estava ganha a batalha, graças ao espeto da estranha criatura em fraldas de camisa. Quem é? Quem é? Interrogavam de todos os lados os bichinhos, numa grande curiosidade de saber quem era a exótica heroína. Narizinho saltou do trono e veio para ela de braços abertos. Perdoa, boa Emília, ter-me esquecido de ti, mas deixa estar que pedirei ao príncipe que te faça condessa dessa corte. E abraçou-a, chorando. Em seguida, dirigiu-se ao príncipe e beijou-lhe as mãos em agradecimento por haver arriscado a sua preciosa vida por amor dela. Foi uma cena comovente, mas apesar da gravidade do momento, a barata invejosa espiou se o grilinho verde não estava perto e disse ao ouvido da besoura: vai ver que isto ainda acaba em casamento. E suspirou. Coitada! Eram ciúmes. Apesar de velha e feia, essa barata solteirona não perdera nunca a esperança de casar com o príncipe. A coroca não se enxergava. A festa parou aí. Os convidados recolheram-se às suas casas, ainda assustados, enquanto 50 saúvas possantes arrastavam o escorpião para fora. Bem que esperneou ele, mas lá foi parar num cárcere de pedra, com uma corrente de ferro ao pescoço. Bufa agora, ladrão! Disse um grilo da guarda, fincando-lhe um valente pontapé no focinho. Alto lá! Gritou o capitão. É prova de covardia bater nos inimigos que não podem defender-se. E mandou fechar a entrada do cárcere com uma pedra pesada para evitar que o povo linchasse o prisioneiro. Fim do capítulo 3. Lido por Mônica Hinrichsmeier, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022.